Como é que vocês têm assim assimilado o que Deus tem falado para essa igreja nesses últimos, está destruindo, caindo tudo na minha Bíblia aqui. Nesses últimos 5 finais de semana, o amor de Deus por nós tem sido muito maravilhoso, né? Manifestando várias coisas. Tô brigando com o pedestal aqui, só um pouquinho. Ajuda, filho do ego. E não sei como é que tem sido para vocês, mas uma das coisas que Deus tem mais falado, assim, para mim, pelo menos, é um retorno às primeiras obras. Um retorno às coisas simples, um retorno à palavra mesmo, né? A simplicidade da palavra. E eu não sei para vocês, parece que eu tô redescobrindo assim um mundo novo, um mundo novo, né? Eu já até falei para vocês ontem que eu tenho parado de ler livros e só a palavra assim, eu fico pensando, meu Deus, como isso é rico, né? Como a palavra é rica. E uma das coisas que Deus tem falado para mim, pelo menos nessas últimas semanas, é a questão da mudança evidente que tem que existir na minha e na tua vida, né? Com relação ao caráter, com relação à conduta, né? O que mais assim se evidencia na experiência cristã, além de toda a descoberta acerca do poder do sangue de Cristo, e agora nós entramos numa nova etapa que é falando acerca da cruz de Cristo. Estaremos falando nisso domingo, agora que vem. A gente vai estar falando sobre a cruz de Cristo, dando sequência a essas pregações. E está sendo bem legal, assim, porque muita gente tem me procurado assim e dado um feedback. Ah, espera, vocês estão todos dispersos. Espera aí. Dá para quietar todo mundo aí? Vaca amarela. Prontos. Quando todo mundo estiver sentadinho, quietinho, eu vou falar. O Jô, se você vê alguém em pé que está atrapalhando, você fala para nós, tá? Alessandro. Estou vendo, Alessandro. Não tem pressa não, viu? Prontos. Então, essa questão da mudança evidente que precisa haver nessa experiência com Deus, né? E eu sinto assim uma diferença em vocês. Sinto mesmo. Senti nesse retiro essa grande diferença que isso tem causado na vida de vocês. Tenho sentido isso. E para mim isso daí é uma evidência de que nós estamos acertando no que a gente está se propondo a falar. Porque quando há mudança, o evangelho está fazendo o papel dele. Porque evangelho que não tem mudança não é evangelho. Evangelho que não se torna carne na minha vida, não muda a minha vida, não é evangelho. É uma outra coisa, menos evangelho. E o evangelho tem que trazer mudança. E eu fico feliz por ver realmente o caráter de vocês se transformando num outro caráter. A Gólgota está se transformando numa nova igreja, uma outra igreja. Não é que também antes nós éramos a Babilônia, né? Não é isso. Também não era a casa da mãe Joana, né? Mas é pertinho, Sodoma no máximo. E hoje, assim, é muito bom ver isso, ver vocês sendo impactados pela palavra, assim, né? E eu vejo isso pelos testemunhos dos feedbacks, né? Os e-mails, galera que me procura e fala, ó, tá massa, é isso mesmo, cara. Esse gosto da palavra na boca, né? De novo, né? Isso tem sido poderoso. E dentro disso, queria, ó, hoje falar um pouco mais em Efésios, que está sendo a carta mais usada durante todos esses dias aqui, né? A carta de Paulo aos Efésios. Queria continuar falando a respeito dessa nova vida em Cristo, no capítulo 2 de Efésios. Nós estivemos tratando o capítulo 1, depois, na devocional de vocês, vocês trabalharam o capítulo 4, né, que tratava essa questão dos dons do Espírito dentro do reino de Deus, e foi muito legal ver que vocês fluíram mesmo, né? Teve gente ali que ficou desde as 10 da manhã até meio-dia, meio-dia e pouco ali, falando, né? Eu estive acompanhando os grupos, foi muito legal ver vocês realmente interessados na palavra. Muito legal. Obrigado mesmo, gente, porque isso enche o coração da gente. Ver vocês se apaixonando pela Bíblia novamente, sabe? Algo que hoje as novas gerações têm dado às costas, né? A palavra de Deus. Amém? Vamos lá, eu vou lendo um versículo de cada vez e a gente vai comentando, ok? Falando sobre isso, compartilhando, e vamos ver o que Paulo tem para nos falar por meio disso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam, significa o quê? Que diz respeito ao passado, né? Não é vocês estão. Vocês não estão mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Se você estava morto, você não está mais morto, isso implica o quê? O que aconteceu na sua vida? Você renasceu. E tem uma outra palavra também que pode ser inclusa nisso. O que aconteceu na sua vida? Fale alto. Vocês ressuscitaram em Cristo Jesus. Ou não ressuscitaram? Se a Bíblia está dizendo que vocês estavam mortos, morto não pode renascer simplesmente, né? Ele tem que ressuscitar, ok? Então, vocês ressuscitaram em Cristo Jesus, apesar de que também vocês renasceram em Cristo Jesus para uma nova vida. Então, vocês estavam, diz respeito ao passado, diz respeito que vocês não estão mais mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Continuando. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Uma coisa interessante que está falando aqui no texto é que antes vocês andavam como? Seguindo a ordem desse mundo. Segundo aquilo que o príncipe desse mundo determinava naquele momento. Aqui Paulo está apontando duas coisas, que existem então dois reinos nesse mundo atuando, né? Um reino em que você estava incluso quando você estava morto nos seus delitos e pecados, e um novo reino no qual você está inserido hoje agora, que é o reino de Cristo, ok? E uma coisa interessante que está falando aqui também é que isso está apontando para uma outra coisa para a minha vida e para a tua vida. Significa que, uma vez que você está em Cristo, você não pode mais andar segundo o mundo. Porque quem anda segundo o mundo são aqueles que estão mortos, e não aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus. É isso que Paulo está apontando. É por isso que nós temos que andar nessa novidade de vida. Ou a gente anda nessa novidade de vida, ou isso pode implicar o quê? Que eu e você continua morto nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós continuamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. A mudança precisa acontecer para ficar evidente que você ressuscitou em Cristo Jesus. É o que Paulo está falando. Paulo continua dizendo então que o espírito deste mundo atua onde? Nos filhos da desobediência, mas não pode mais atuar nos filhos da graça, como eu e você. Fala, Diego. Sim. Não, ele não fala príncipe desse mundo, ele fala príncipe do poder do ar. Príncipe do poder do ar. O príncipe desse mundo agora é Cristo. O príncipe do poder do ar. Ele fala, vocês andavam... Eu sei que eu falei, mas eu estava falando aqui, somando essa questão de que você está no mundo. Quando você está no mundo, você é filho do diabo. Entendeu? Você é filho do diabo quando você está no mundo. Quando Cristo vem, Cristo retira esse poder do mundo, ele passa a ser o rei desse mundo. Porque se a gente for levar isso ao extremo do extremo, nós vamos dizer então que todo mundo pertence a Cristo. Então todos estão salvos. Está entendendo? Então, aquele domínio absoluto que Satanás tinha sobre o mundo não tem mais, quem tem é Cristo. Entende? E esse domínio só permanece nos filhos da desobediência, não mais nos que estão em Cristo Jesus. Ok? É, apenas continua atuando nos filhos da desobediência. Lembra que eu falei ontem que a gente é essa conspiração do reino no mundo, fazendo o quê? Lutando contra as trevas. O diabo ainda tem lá. É como se fosse uma guerra mesmo, né? Você dominando o território do inimigo. Tá entendendo? Mas agora esse território não consegue mais resistir ao reino de Deus sobre a face da terra. Por isso que quando a igreja é reino, a transformação acontece. Quando a igreja não é reino, não acontece. Por isso que é importante o cristão ter a consciência da cidadania dele, de quem ele é no reino de Deus. Por isso que eu trabalhei aquele negócio de Efésios 4 hoje de manhã para vocês em grupo, para que vocês entendam que quando o reino de Deus, o corpo de Cristo está atuando em unidade, cada um desenvolvendo o seu reino, o diabo treme, estremece. Ok? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu acho que em outras versões fala filhos da ira, né? Alguma versão fala filhos da ira aí? Éramos filhos da ira. Por que filhos da ira? Já falei isso nos cultos do domingo. Por que filhos da ira? Nossa, já esqueceram. Põe o Metalcast aí para eles lembrar de volta. Por quê? Filhos da ira. Inimigos de Deus? Se não fosse o sangue de Cristo e a cruz de Cristo, o que que nós receberíamos? Condenação? Não é isso? A ira de Deus viria. Então nós éramos esses filhos da ira. Ok? Alguma dúvida ainda? Éramos por natureza merecedores da ira ou filhos da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Essa que é a bandeira, na verdade, da doutrina da eleição, essa doutrina da eleição que se é anunciada acerca da predestinação, o argumento mais forte que eles têm é que morto não escolhe. Tá entendendo? Morto não tem o poder de escolher. Então, um morto precisa de um agente externo para ter vida, para voltar dentre os mortos. O morto não pode voltar sozinho dentre os mortos. Até Cristo, quando morre, quem o ressuscita? O Pai o ressuscita. Morto não pode sair da condição de morto por si mesmo. O que aconteceu na tua vida? Para e vai pensar. Como é que você veio a conhecer a Cristo na sua vida? Um dia você estava na rua lá, de repente você sentiu vontade de, ah, quer saber uma coisa? Vou buscar a Deus. Aconteceu isso na sua vida? Não. O Caio Fábio, ele conta a história de um cara que um taxista, não sei se eu contei essa história para vocês. Vou contar de novo, finge que nunca ouviram. Ele estava num táxi, eu não lembro qual país que era, mas é um país assim de cultura mais islâmica que ele estava. E esse taxista assim viu uma placa escrito assim: Jesus voltará, ou Jesus te ama, Jesus morreu por você, alguma coisa aí, só isso. Esse cara olhou para essa placa. Ele começou a sentir uma convicção de pecados na vida dele. Ele começou a chorar, chorar, chorar, chorar. E na hora, esse cara começou a falar em línguas. E ele ficou 3 dias falando em línguas. 3 dias falando em línguas. Ele chegava em casa, ele abria a boca e começava a falar com a galera da casa dele em línguas. E ninguém entendia nada. Ele começou a ficar desesperado porque ele não conseguia voltar a falar na língua original dele. Ele ficou 3 dias falando em línguas estranhas. E esse cara se converteu a Cristo. Quem que veio até ele? Quem que veio? Deus. Esse cara conheceria Cristo algum momento na vida dele se Deus não tivesse vindo até ele? Então, é uma doutrina que a gente muitas vezes não entende, que a gente questiona e que a gente às vezes até se revolta contra, porque a gente acha estranho ela, porque ela não condiz com a forma como a gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam, mas o argumento mais forte deles é esse, que morto não tem escolha. O morto precisa de um agente externo para intervir na vida dele e trazê-lo dentre os mortos, para torná-lo vivo. Ok? Eu estou só lançando para vocês terem ideia. Ok? Não estou pregando a doutrina da eleição, mas estou dizendo para vocês pensarem acerca disso. Ok? Versículo 6. Deus... Aí tem gente que a gente começou a falar que vocês ressuscitaram. Muita gente não entende isso, né? Como assim ressuscitou? Como assim? Eu estou aqui ainda nessa carne podre aqui. Continuo feinho, né? Cadê meu corpinho glorioso, né? Glorificado. Diz assim no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Repita comigo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. O que eu estou falando é uma invenção minha? Eu inventei esse negócio de que nós somos ressurretos? É uma invenção minha esse negócio que a primeira ressurreição já aconteceu? É uma invenção minha? Vocês ressuscitaram ou não ressuscitaram? Quando eu for falar de escatologia para vocês, vocês lembrem disso aqui. Quando a gente for tratar esse negócio de 1000 anos, de arrebatamento, de pré-tribulacionismo, médio-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, de que o diabo vai ficar amarrado daqui 1000 anos, depois será solto, depois será preso, depois será... Acontece uma ressurreição, depois outra ressurreição, Jesus volta, mas não volta, depois volta de novo, mas não volta, e reina, mas não reina, um troço estranho, o Espírito Santo é tirado, aí os judeus vão pregar o Evangelho. Depois a gente vai falar sobre isso. E vocês vão ver se isso tem fundamento mesmo ou não. Né? Então, a primeira coisa que me interessa vocês saberem aqui é, vocês ressuscitaram ou não ressuscitaram? E a pergunta é, a primeira ressurreição aconteceu ou não aconteceu? Então, por que que os pré-milenistas dizem que irá acontecer? Porque são burros? Se irá acontecer, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia está dizendo que já aconteceu. Porque se eu já ressuscitei em Cristo Jesus, como então eu irei ressuscitar novamente em Cristo Jesus? Para depois ressuscitar novamente uma terceira ressurreição, fala. Você... Ó, sem a mandice, por favor. Você ressuscita em Cristo Jesus porque você estava morto nos seus pecados e delitos. Quando Cristo entra, porque Cristo vem ao teu encontro e ele te ressuscita da condição em que você estava. Se é uma escolha sua, não sei, você que tem que dizer. Eu em nenhum momento. Eu posso dizer de mim, eu não posso dizer de você. Eu sei que eu em nenhum momento escolhi Deus na minha vida. Eu sei de uma coisa, que eu era cego, não estava nem aí para Deus, estava vivendo a minha vida na cegueira e Deus me tirou da condição em que eu estava. Se Deus não tivesse vindo até a mim, eu nunca teria ido até Ele. Eu posso dizer da minha experiência, isso ninguém me rouba. Não adianta, não adianta. Nenhum teólogo me convenceu do contrário até hoje, de que eu em nenhum momento escolhi Deus, que Ele me escolheu. Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu não estaria hoje aqui na condição em que eu estou. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Respondi a tua pergunta? Que a partir do momento que você renasce em Cristo Jesus, nesse momento, você recebe a ressurreição. Você ressuscita da condição de morto em que você estava. Óbvio que isso tudo está apontando para algo que aconteceu lá atrás em Cristo. Quando Cristo ressuscita, todos ressuscitam. Porque quando ele morre, todos morrem. E todos ressuscitam com ele. Mas isso só acontece na história quando você e eu nascemos de novo. Aí acontece de verdade. É evidenciado isso, de fato, na minha e na tua vida. Ok? Essa questão de predestinação, eu vou falar rapidinho. Que é para vocês não ficarem confusos. Como é que eu penso a respeito disso? E isso é o que eu posso dizer com convicção plena. sem sombra de dúvida, na minha vida. E vocês podem acreditar nisso, porque essa é a verdade absoluta. Ok? Se há alguma coisa fora disso, ninguém hoje, até hoje me convenceu. Nenhum livro de teologia, ninguém me conseguiu me convencer do contrário. A grande verdade é que todos nós estávamos indo para o inferno. Nenhum de vocês queria Deus aqui dentro. Ninguém. Quem diz, ah, eu queria? Queria nada. Porque a Bíblia fala que fé é um dom de Deus. É um dom que Deus dá para mim e para você. Alguns dizem assim, mas todo mundo ganha esse dom. Então, tudo bem. Vamos olhar desse ponto de vista, então. De um ponto de vista mais equilibrado, então, sem a gente cair num extremo a respeito de eleição, eu vou falar sobre uma eleição que eu creio que é um pouco mais amena para que você possa entender. Deus, na sua história, quando escolhe Maria para ser mãe de Jesus, alguma vez você leu no texto Deus chegando para Maria e pedindo assim, Maria, você libera o teu ventre aí? Vocês viram isso alguma vez lá? Cadê o livre-arbítrio de Maria para escolher ser ou não ser a mãe de Jesus? Quando a mulher vê, ela está numa situação de embaraço total, porque ela estava grávida numa cultura em que uma mulher que aparecesse grávida poderia ser apedrejada e ser morta. Deus não pergunta, Deus só anuncia, Maria, você não se fique assustada, porque você está grávida do Espírito Santo. Fala, Ângelo. Deus. Um cético questionou isso. Quem que endureceu? Deus. Mas como? Deus. Deus endureceu e acabou. E ponto final. Esse é o fim da história. Fala, Rudinei. Nínive. Vai para Tarsis. O que que acontece? Deus dá um jeito lá de fazer o bichinho ser jogado na água, um peixe vem e vomita ele aonde? Lá na praia de Nínive. Para onde Jonas tinha escolhido ir? Para Tarsis. Deus manda um vento, os caras jogam o cara para a água, um animal engole Jonas, leva Jonas lá dentro do ventre do peixe, ora, Deus tem misericórdia de mim. Jonas é vomitado aonde? Lá em Nínive novamente. Então é assim, eu não sei, assim, com absoluta, eu não vou afirmar com absoluta certeza, se, como Calvino falava, que Deus escolheu uns para a eternidade e Deus escolheu outros para o inferno. Eu posso dizer o seguinte, que tem gente que Deus salva de uma maneira absoluta. E esse cara não tem como fugir da soberania dele. Não tem jeito. Talvez Deus, para outros, para o resto do mundo, Deus dê a eles o que vocês gostam de chamar de livre-arbítrio. Talvez. Apesar de não acreditar nisso, mas talvez seja uma verdade. Que para outro, para o resto da humanidade, Deus chega e fala assim, esses darei uma chance de querer ou não querer. Mas eu só posso dizer para vocês com uma absoluta certeza de que tem gente que Deus escolhe e acabou e não tem conversa. Entendeu? Por isso, quando eu falei para você, eu não posso responder por você, eu só posso responder por mim. Eu tenho uma convicção plena de que quem me elegeu foi ele, porque eu não queria Deus. Eu não tive o arbítrio de querer ou não querer, porque eu não quis Deus. Eu, por mim, não tinha Deus. Eu tinha fugido já de ser quem eu sou. Mas Deus me elegeu e me trouxe. Alguém não entendeu isso? Eu não estou afirmando categoricamente como Calvino afirmava. Tá certo? Já te dou a palavra, Alexandre. Mas apenas estou dizendo que alguns Deus escolhe e ponto final. Não tem conversa. Fala, Alexandre. O que você acha? O que você acha? Uma discussão teológica no último dia, que bom. No último renovo, nós ficamos até 3 horas da manhã discutindo isso. Foi legal pra caramba. Espera só um pouquinho, o Diego tá falando lá. Fala muito, peraí. Ó, eu quero que vocês falem rapidinho. Fala. Peraí, o Ângelo vai falar. Deixa o Ângelo só falar rapidinho. Rapidinho, vai. No Éden. Se Adão escolheu no Éden? Estou ouvindo, vai, fala, Thiago. Oi? Não precisa bater na Muriel aí. A última pergunta, Vando. Ou questão. Como é que você concilia o que o Alexandre falou com essa questão da eleição? Quando você fala de eleição, você está falando de de algo que aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. Então, ok? Antes de existir tempo, antes de existir criação, antes de existir qualquer coisa, antes da fundação de qualquer coisa existente, a não ser Deus, Deus elegeu. É isso que a Bíblia fala. Isso significa o quê? Que quando Deus elegeu você e nada acontecia, nada existia, significa que Deus já sabia exatamente tudo o que aconteceria. Ou Deus não sabe do teu amanhã? Deus sabe o dia que você vai morrer ou não sabe? Se isso está apontando para uma outra coisa, então. Que aquilo que Deus viu e Deus elegeu é exatamente isso que está acontecendo na sua história. E dentro da eleição dele, daquilo que ele elegeu, estava incluso que nós pregaríamos o evangelho. Você entendeu o que eu falei? Quando você vai escrever uma história, Davi não fala, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Todos. Todos os teus dias, os meus dias foram escritos no livro, no teu livro. O que Davi está falando? Que Deus, quando foi criar, ele já escreveu todo o roteiro de todas as coisas. Entendeu? E dentro desse roteiro que ele escreveu, estava incluso a eleição. Aqueles que ele elegeria para toda a eternidade. Ok? Só que assim, o que eu falei para vocês foi uma outra questão aqui. O que eu falei para vocês é que eu creio que tem pessoas que Deus elegeu e acabou. Não tem como fugir disso. Tem gente que não quer Deus, joga praga em Deus, joga pedra na cruz e foge de toda forma e Deus vai e traz o cara. Não tem jeito, o cara foge, Deus vai lá e laça o cara, Deus, não te quero, mas eu te quero, acabou. Tá entendendo? E tem gente que Deus chega e fala, quer? O cara, não, beleza. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu sempre olho a eleição desse ponto de vista. Eu não sou radical como Calvino. Eu não falo como Calvino falava. Porque entra daí aquilo que a Rose falou lá. Adão teve uma escolha? Teve uma escolha. Mas o calvinismo vai ser radical. Ele vai falar que a escolha de Adão foi a escolha que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Okay? O que eu estou propondo para vocês não ficarem confusos, é que a eleição A é realidade, acontece. Tem gente que é eleita e acabou. Se tem gente que tem escolha, aí é um outro departamento. Entendeu? Quando eu olho para a minha vida, agora eu acho interessante isso, porque geralmente quando a gente fala de eleição, isso gera insegurança. Porque você começa a se perguntar assim: será que eu sou escolhido? Será que eu sou eleito? Essa é a perguntinha, né, que já treme tudo em você, né? Você está entendendo que essa questão, o nosso problema é a gente se render em absoluto ao Deus soberano e crer plenamente nele? É um problema para a gente? Porque a gente precisa depender de uma escolha nossa para estar seguro da nossa fé? Você entendeu? A gente não confia plenamente que Deus pode nos salvar. A gente precisa se apegar no livre-arbítrio para que então a nossa salvação de algum momento dependa também de uma escolha nossa. Está entendendo? Esse é o problema que nós temos com a eleição. E a eleição, ela conflita totalmente qualquer possibilidade de algo em mim, por mim mesmo, ser salvo. É isso que ela está falando. Quando a gente questiona a eleição, é isso que a gente está questionando. A questão é que quando eu entendi a eleição, em mim gerou esse desconforto. Absolutamente. Eu fiquei pensando: caramba, cara, isso eu não sou eleito. Isso eu não sou eleito. Como é que fica? Isso eu não sou eleito. A verdade é que os eleitos permanecerão até o fim. Quem não é eleito não permanecerá. Se eu permaneço em Cristo, eu sou de fato um eleito em Cristo. E a questão do permanecer não é uma condição minha, porque a Bíblia não fala que a obra que o Espírito Santo começou na sua vida, ele vai completar? Quem que começou a obra? O Espírito Santo. Ou foi você que começou a obra na sua vida? Se foi o Espírito Santo que começou a obra na sua vida, e a Bíblia está dizendo que ele vai completar essa obra, ele vai ou não vai completar? Ou não vai? Se ele começou, a Bíblia está dizendo que ele vai terminar. Ok? Então, assim, gente, a doutrina da eleição é uma doutrina que ela está aí para ser confrontada e derrubada desde Santo Agostinho. Desde os pais da igreja, desde lá do segundo, terceiro século da igreja, essa doutrina está no coração da igreja. Está no coração da igreja. Você sabe quem que trouxe a doutrina do livre-arbítrio para a igreja? Um movimento chamado Movimento Pentecostal, que tem 100 anos. Se você for olhar para os reformadores da igreja no século XV, eles falavam exatamente isso. Eles falavam isso descaradamente. Aí a gente começou a ouvir de púlpitos assim: ó, quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente. Isso é uma besteira. Porque ninguém aceita Jesus. É Cristo quem te escolhe. É Cristo quem te aceita. É Cristo quem vem e convence você. Fala, Valdinei. Você não. Não, você não é. Meu Deus, entramos em eleição. Fala, Rose. O ladrão da cruz, o que que você acha? O que que ele falou para Cristo? Lembre-se de mim quando entrares no teu paraíso. Não foi isso que ele falou? Certo. Quem que você acha que agiu na vida dele para levá-lo a reconhecer que Cristo era o Senhor na cruz? Ele mesmo? Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu ele. E o outro foi condenado. Por que foi condenado? Porque ele não foi eleito. Um desconforto. Não sei se eu diria se eu sou melhor. Eu olho para a eleição com os olhos de que Deus, obrigado. Porque o Senhor me elegeu. De alguma forma. Como eu falei, falar de eleição vai sempre gerar desconforto. Falar de livre-arbítrio é mais fácil, porque você coloca toda a responsabilidade da salvação na mão do indivíduo. Mas se você for ver o fundamento mesmo da fé, se você for estudar todo o fundamento, ela nunca parte da escolha humana. Sempre parte da escolha de Deus. Quem que interveio na história? Quem que se fez carne? Quem que veio? O homem estava morto. Fala. Rudinei. Duas, pô, você é folgado, bicho. Só pensa. Você lembra quando Jesus chega e fala assim para os apóstolos: não foram vocês que me escolheram? Fui eu que escolhi vocês. E vocês lembram quando Jesus fala de Judas? Jesus fala assim: Pai, na oração, ele falou: Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Espera aí, gente. O Eric está falando. Independente, eu não estou aqui impondo a teologia da eleição para vocês, mas um dia vocês vão ter que lidar com isso na vida de vocês. Não adianta vocês fugirem. Um dia vocês vão ter que pensar acerca disso. Um dia vocês vão ter que sentar, estudar. E geralmente, sabe o que eu escuto? Eu só vou terminar de completar isso aqui, já deixo vocês falarem. Geralmente, sabe o que eu escuto das pessoas quando se trata de eleição? Eu não aceito. Mas não é uma questão de você aceitar ou não aceitar. É uma questão de que você tem que refutar aquilo que a Bíblia está dizendo. Entendeu? Não é uma questão, eu não aceito. Eu já vi gente dizendo assim: se isso é verdade, eu não quero esse Deus para a minha vida. Está entendendo? Então não se trata de uma questão de querer ou não querer. De entender, muitas vezes, nós não entendemos completamente. Mas é uma questão de que vocês vão ter que lidar com isso um dia. Entende? Vocês vão ter que lidar com isso. E não adianta fugir. Não adianta fugir. Porque faz uma diferença. A minha vida foi completamente mudada quando eu aceitei a doutrina da eleição para a minha vida. Porque hoje eu estou plenamente entregue à soberania de Deus e eu sei que eu sou eleito. Eu tenho uma convicção na minha vida de que eu sou eleito em Cristo Jesus, de que Ele me amou, de que Ele me salvou. Como eu falei, se o resto do mundo é, não sei. Eu só posso dizer de mim mesmo. Fala, André. Fala, Cassiana. É, eu sei que é. Eu falei o tempo todo isso, que é desconfortável para mim e para você. Sempre vai ser desconfortável. Injusto? Talvez. Quem levantou a mão ali de novo? Rudinei? Rudinei não, Valdinei. Ju. Quer, tá perguntando? Tá falando sério? Não? Quem mais? Ué, não era a Cassiana que ia falar? Agora fala. Convicção absoluta. Fala. Sabe por que que não, Wellington? Wellington, sabe por que que não, Wellington? Porque toda a descendência de Caim morreu no dilúvio. Só a descendência de Abel continua em Adão e em Noé. O que que eu estou querendo dizer com isso? É, isso daí são questões, como eu falei, que vocês têm que ler, estudar, né? Se eu começar a bombardear vocês aqui com toda a base doutrinária da teologia da eleição, vocês vão sair daqui vesgo daqui dentro. Zonzos. Entende? Vocês vão. É. Você já está zonzo? É. A minha esposa odeia quando eu falo sobre isso. Fala, minha esposa. É. Lá é na boa. Coroa grande lá. Fala, André. Cai, cai. Ô, Diogo, me empresta aí o PM aí, me empresta aí. André. Você vai pro rio e você vai pro fogo. Deixa a Rose falar. A minha proposta é essa. Quero que vocês falem. Quero saber o que vocês pensam. Fala, Rose. Fala, Rose. Maria, vamos ficar até meia-noite aqui. Olha, pegou, pegou aqui. Fala, Nilton. Peraí, fala, Nilton. Você gosta do Judas, então. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Peraí que o gremista ali quer falar. um gremista vai falar, por favor. Que escolhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para encerrar esse assunto. E se Calvino estiver certo? E se Deus, eu estou falando da possibilidade de Calvino estar certo e que a eleição é um fato, que Deus, antes de criar todas as coisas, elegeu uns para a perdição e outros para a eternidade. Qual é a resposta que você vai dar quanto a isso? Não precisa se esforçar para nada. Deixa rolar. O que mais? Fala, Diego. Quem mais levantou a mão? A Cíntia falou o quê, Cíntia? Amanda, fala. Quando eu lanço essa pergunta justamente para ver a reação. O que que acontece? A reação. Vocês perceberam que a gente tem dificuldade em entender a soberania de Deus? Porque se Deus quisesse fazer isso, Ele é Deus. Ele faz e acabou. Ah, eu acho injusto. O problema é teu. Eu acho que Deus não é assim. Não é o que a Bíblia fala. Tá entendendo? Eu estou falando isso para você que se o que Calvino está propondo é a verdade, nada, absolutamente nada do que vocês falarem vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Agora, se é o livre-arbítrio, meu irmão, eu estou tremendo a base. Porque se a minha fé depende da minha escolha, eu não confio em mim mesmo. Mas por que vocês estão sempre ligando o fato de vocês só fazem se vocês têm escolha? Fala, Douglas. Pode? Não vai ler heresia, hein, cara? Tá na Bíblia? Vocês estão entendendo vocês viram o que o Douglas acabou de ler ali? Quem que endureceu o coração de Israel para que não reconhecesse Deus? Por isso que eu vou perguntar de novo. E se Calvino estiver certo? Fala, Bob. Deixa o Bob falar que o Bob não falou ainda. Fala, Bob. Aleluia. Tá bem? O Wellington vai falar. Ou a Fernanda aqui vai falar. Só um pouquinho. A Fernanda vai falar. Mas a certeza que tem em mim O eleito é o que faz. É, lá atrás, lá o Douglas, depois o Alexandre fala. O Douglas, não vem com a Bíblia aqui, cara. Alexandre, o Alexandre, a Pri, não sei quem quer falar ali. Ó, não pode mais usar a Bíblia. Então, o que esse texto está dizendo é assim, que Cristo veio para Israel e Israel o rejeitou. Paulo vai falar que Israel rejeitou porque Deus quis que Israel rejeitasse. Você entendeu? Que a Bíblia não pode se contradizer. É isso que ele leu lá em Romanos. Que Deus endureceu o coração de Israel para não aceitar a Cristo. Entendeu? Lembra quando ele leu lá? Que Deus endureceu o coração de Israel para que eles não crescem. Para que os gentios fossem salvos. Fala. De uma injustiça local. Sim. Sim, o que ele está falando ali, olha só, Newton, o que ele está falando ali é que Deus mandou Israel para o inferno para que você, gentil, fosse salvo. Se é local ou não, a injustiça é a mesma. Que se Deus mandar uma pessoa para o inferno para salvar eu... Entende? Por mais que seja uma coisa tribal, o que o texto está dizendo é que Deus rejeitou Israel. Rejeitou Israel. E ali fala que Israel rejeitou Deus. Leiam lá comigo lá. É, não precisa ler, não. Senão a gente vai ter que ficar. Entendeu? Quando você lê lá Então eu vou só falar a história e vocês vão saber. Lá na história do Êxodo, quando Moisés vai. Antes de Moisés ir para Faraó, Deus chega para Moisés e fala o seguinte, olha, escute isso. Deus chega para Moisés e fala o seguinte, Moisés, você vai lá no Egito e você vai falar isso. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir, para mostrar diante deles a minha glória. O que aconteceu? Moisés saiu de lá, chegava diante de Faraó e falava assim: Faraó, deixa o povo ir. O que acontecia? Deus endurecia o coração de Faraó. Faraó não deixava o povo ir. Sabe o que acontecia? Moisés chegava para Deus: Deus, Faraó não deixou o povo ir. Aí Deus falou assim: vai lá então, faz outra coisa. Ele voltava lá e de novo, quem endurecia o coração de Faraó? Deus endurecia o coração de Faraó. Moisés voltava frustrado de novo: Deus, mas esses caras não querem deixar o povo ir. E Deus falava: agora você vai lá de novo. E Deus de novo endurecia o coração de Faraó. Até que chegou na última praga, que foi a praga dos primogênitos. O que aconteceu? Deus endureceu o coração de Faraó e todos os primogênitos foram mortos. Quem que endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó. Quem que endureceu o coração de Faraó? Deus. Então eu sei que a gente... Nossa, Pipe, eu não acredito que Deus age assim. Eu não sei, eu só estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia não estivesse dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó, a gente não estaria nem discutindo aqui. Está entendendo? Deus endureceu. Então, o que nós estamos falando é que esse é o Deus da Bíblia. Está entendendo? O problema é que se é anunciado um Deus que não é o Deus da Bíblia. Esse Deus do livre-arbítrio não é o Deus da Bíblia. Se você encontrar a palavra livre-arbítrio na Bíblia, você me mostra depois. Entendeu? O que você vê na Bíblia é um Deus soberano agindo na história sobre a vontade humana para cumprir o seu propósito da eleição na vida do indivíduo. É isso o que você vê acontecendo. Fala, Douglas, mais um texto. Bíblia de novo, Douglas. Leia de novo. Deixa eu... Qual era a vontade de Deus para eles? Que eles tropeçassem na pedra. Quem que é a pedra? Cristo. Pode ler o segundo, e a Giovana fala. Fala, Giovana. Vamos rapidinho para terminar aqui. Fala aí, Diego, rapidinho. Puxa vida. Você vai falar, Rudy? Meio rafiou aí, mas a gente entendeu o negócio. Fala, fala, fala. Os rebeldes indo embora. Os caras não gostam de ouvir falar da eleição, eles vão tudo embora. Tá bom, vamos encerrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que crê? Não. Não tem. Mas quem crê, Newton? Oba, psh, pegou o bicho. Agora sim. Ô, tira as cadeiras aí, tira as cadeiras aí. Quem for mais homem, gospe aqui primeiro. Olha lá, psh, beleza. Beleza, vamos aí, vamos se acalmar aí. Vamos se acalmar aí. Uma coisa assim que eu gostei de tratar sobre isso nessa noite aqui, porque a gente precisa saber até onde vocês estão em questão de conhecimento bíblico aqui. Foi bom ver que tem gente que está afiado nesse assunto aí, entendeu? Né? Tanto de um lado quanto no outro, né? A gente tem os argumentos de um lado e do outro quanto a isso, entende? Isso aqui é uma discussão que a gente vai passar a madrugada aqui, e, né? Passar a madrugada aqui. Mas... A igreja precisa saber dessas coisas. Por que eu estou falando? Porque há uma diferenciação muito grande. Quando você crê que toda a tua salvação começa em Deus, caminha em Deus e termina em Deus, e em nenhum momento você é um agente determinador de algo aqui dentro. E um outro lado, onde a salvação começa em você, permanece em você e termina em você. Porque a doutrina do livre-arbítrio está dizendo isso. E a doutrina da eleição está dizendo isso. E aí é uma questão de você ir para a palavra e verificar, à luz da palavra, o que a Bíblia está dizendo. Os textos que o Douglas leu ali são textos que vocês têm que refutar. Quem crê no livre-arbítrio tem que pegar aqueles textos ali e passar um errorex em cima. Rasgar aquelas páginas da Bíblia e jogar fora. Porque a leitura que você faz das escolhas humanas tem que ser à luz disso e não o contrário. Porque ali está dizendo explicitamente, de uma maneira explícita, que Deus rejeitou Israel para que os gentios fossem salvos. Deus endureceu o coração de uns e quebrando o coração de outros. É Deus quem age ali. Ok? Mas amém. Né? Que horas são? 10h40. Tá, eu quero só terminar aqui. Eu quero só terminar aqui de ler aqui. Então, no versículo 6, voltando ali, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Escute bem isso que eu vou falar. Isto não vem de vocês. Vou ler de novo. Isto não vem de vocês. Então, se você crê, de onde que veio? De Deus. Se você sem Deus, você crê? Se a salvação é pela graça, vou ler de novo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Preparou quando? Antes. Quem preparou? Não, mas não foi vocês? Não. Quem preparou? Deus. Amém? Então é o seguinte, a noite é uma criança, e quem depois quiser discutir comigo sobre essa questão, eu estou aqui para discutir. Lá no Renovo, um belo dia, eu encontrei lá uma meia dúzia de gente que acreditava no livre-arbítrio, né? Três horas da manhã, todos eles se tornaram predestinação, calvinistas. Todos eles, e foram eles que defenderam aí, ó, entendeu? Essa turma aí do Renovo aí que estava lá na discussão. Então, galera, vamos encerrar esse momento. Esse tipo de coisa aqui sempre tem que acontecer na igreja. E uma das coisas que a Gólgota não faz é eliminar os contrários. Né? Tá certo? Não é porque você não pensa igual eu penso, né, que você não concorda comigo, que você, então você está convidado a se retirar. Não é isso. Amém. Nós estamos discutindo uma questão de doutrina aqui e pronto. Entendeu? E acabou, né? Tá certo? Assim como que eu, quando estava na igreja presbiteriana, ou muitas vezes me relacionando com outras pessoas, eu escutava acerca do livre-arbítrio, eu não odeio essa pessoa por causa disso, não deixo de ser irmão. Eu tenho muita gente que é meu amigo que é arminiano, e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou um calvinista, mas nem por isso eu deixo de amar aqueles que são arminianos. Por que eu falei arminiano? Porque quem crê na doutrina do livre-arbítrio é arminiano, porque foi Armínio o cara que levantou essa doutrina dentro da igreja. E Armínio foi considerado um herege pela igreja ortodoxa e pela igreja protestante. O arminianismo é considerado uma heresia pela igreja católica apostólica romana e pela igreja protestante. O pentecostalismo que ressuscitou o arminianismo como doutrina. Ok? Vamos encerrar? Você quer falar alguma coisa aqui do pipoca? Tá bom, gente. Tem pipoca para compensar. Tem pipoca para compensar. Ó, deixa eu orar aqui antes. Você vai dar o resultado da gincana agora? Vai dar agora o resultado? Tá bom, vamos orar. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar pelo que a gente pôde nessa noite falar, Deus. E é muito bom, assim, ver a tua igreja, Deus, sabe, discutindo a palavra, Deus. Discutindo a palavra, porque a gente podia estar aqui discutindo de coisas tão fúteis e inúteis, Senhor. E a gente está discutindo algo que é sério, que é a Tua palavra, a revelação da Tua palavra. E nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor tem ensinado na Tua palavra. Nós estamos voltando para a palavra, Deus. E o que essa igreja quer é a Tua palavra. A gente não quer o que a gente acha, o que a gente deixa de achar, o que a gente pensa, se a nossa concepção condiz com aquilo que a Tua palavra diz, Pai. A gente quer a Tua palavra para a nossa vida e, que se ela, e se é necessário que a gente se cale dentro dela, apenas para reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós estamos aqui, Deus, como igreja diante dela. Em nome de Jesus. Amém.